tá, tendo vida e não tome. Posso te faço tomba, tu tá longe de tudo que pode escutar gritar. No meio do nada é pouco, olha em falta, ninguém compete, eu vou ficar louco. Só quer saber de resultado sem bota esforço. Se eu vou explicar o quanto difere, vou ficar rouco. De tanto fala, primeiro dia, te faço parla. Segundo dia, calibra arma. Terceiro dia, taque dispara. Do quarto dia em diante, tu não me acha. Vejo de onde eu tô, tudo na minha mão. Nego for define o que eu sou, assombração. Daqui pra onde eu vou, chega te falta pulmão. Tão como tu tenta iguala, nem mesmo acompanha o flow. Vejo de onde eu tô.